Paz, irmãos, irmãs, vamos continuar nossa devocional hoje falando do texto 2 Crônicas, capítulo 25. 2 Crônicas, capítulo 25. Rapidamente eu digo a você que nós estamos nos dias em que falamos do resultado mensal e por isso eu digo, nós chegamos a 510.583 acessos ou visualizações. 510.583. Estamos utilizando o WhatsApp nesse número, Santidade Bíblica, no blog logos7.blogspot.com. Acesse o blog, você vai ter ali uma porção significativa da Bíblia em forma devocional, vai ouvir o texto bíblico. É uma coletânea maravilhosa. Então, acesse o blog logos7.blogspot.com e no YouTube estamos localizados, né, como Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete. Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete. O número eu já dei, 510.583 acessos. Há ali livros como Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, há ali. Isso no Pentateuco, Levítico, nós temos Apocalipse, que é o mais procurado, Eclesiastes, Lições para Líderes, Jeremias, ministrado pela pastora Margarete, um testemunho dela, temos Mateus, temos Gênesis, como eu disse, temos primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Samuel, agora primeiro e daqui uns 15 dias, segundo Crônicas, é uma verdadeira coletânea. Então, acesse e você vai encontrar esses livros. E também a relação de países por procura, aqueles que mais procuram. Aqui no Brasil, claro, um grupo grande, porque estamos aqui, que está acessando a fala em português, feito aqui, com contatos nossos, aqui claro, com maior retorno por enquanto. Depois nós temos Uruguai. Uma saudação especial aos irmãos do Uruguai, Estados Unidos da América, Alemanha, Austrália, Emirados Árabes Unidos, França, Países Baixos, região desconhecida, Canadá, Rússia, Arábia Saudita, Reino Unido, Seychelles, Ucrânia, Argentina, Indonésia, Japão, República Tcheca e outro território não denominado, mas com uma procura muito grande, quase semelhante ao do Uruguai. E provavelmente isso nos leva à constatação que não é uma região desconhecida, mas algum lugar proibido. Só que com a internet acaba passando, né? Então, procure e você vai encontrar esses livros. o nosso Pix, e nós estamos pedindo a você para o nosso sustento, alimentação, medicação e a nossa vida pessoal. O Pix é 247-190-158-16 ou 16. Repito, 247-190-158-16. Se você desejar, fale conosco e nós podemos ajudá-lo nessa questão, passando conta corrente e outras coisas. Precisamos de você para continuar trabalhando na obra missionária. Me lembro do apóstolo Paulo, quando chama a atenção da igreja aos coríntios, porque eles não contribuíram. Então, faça uma contribuição permanente para os missionários aqui, pastores missionários, e se você quiser se identificar, ficaremos felizes. Se você quiser fazer uma oferta anônima, sem identificação, alguns são mais reservados e também não querem criar no missionário, no pastor missionário, uma expectativa de que vai receber todo mês, mesmo assim, para nós é uma bênção. Quando você faz uma oferta, daqui a 3 meses faz outra, acaba não sendo o programado que nós temos para o mês, mas vem sempre em boa hora. Lembre-se apenas que há algumas coisas que nós não podemos abrir mão. Alimentação, não posso abrir mão. Medicação, não posso abrir mão. Gás e outras coisas. Então, quando você se identifica, é muito bom para nós fazermos uma espécie de orçamento, de previsão orçamentária. Mas se você não desejar se identificar, de qualquer maneira, pegue o Pix e direcione para nós, a fim de que sejamos providos. Vamos ler o texto que o irmão Everson... É de outra igreja, nós estamos numa festa ecumênica aqui. Pastor Paulo está lá na Igreja Presbiteriana em Londrina, o Everson da Igreja Vida Nova em São Paulo, em Atibaia, São Paulo. Então, o texto é abençoado, não me importa se é de uma igreja ou de outra, tá bem? O que nós queremos é edificar você. Ele diz assim, não se importa, perdão, Deus se importa com você. Talvez você esteja atravessando um vale escuro, enfrentando lutas que ninguém entende. Talvez o coração esteja cansado, a alma ferida, e você tenha pensado que Deus se esqueceu de você. Mas escute, Deus nunca se esquece dos seus filhos. Desejou um bom dia e que o Senhor nos abençoe. Nós desejamos a Ele um bom dia, a todos os irmãos, uma boa noite agora, um bom dia amanhã e que o Senhor abençoe a todos e a todas. Já fizemos o relatório, agora segundo Crônicas 25. Segundo Crônicas 25. Diz assim o texto, só para lembrar você, estamos no contexto, segundo Crônicas, dos livros históricos e do andamento do Reino do Sul e do Reino do Norte. E é disso que estamos falando. Bom, reinado de Amazia, segundo Reis, capítulo 14, 1 a 6, é um paralelo. Mas vamos lá, capítulo 25. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã, Jeoadã para nós, e era cidadã de Jerusalém. Praticou Amazias o que é correto e agradável diante dos olhos de Yahvé. O Senhor, entretanto, não agiu com total sinceridade, perdão. Praticou Amazias o que é correto e agradável diante dos olhos de Yahvé, o Senhor. Entretanto, não agiu com total sinceridade. Aí o aspecto adversativo, né? Conjunção adversativa. O Senhor, entretanto, não agiu com total sinceridade de coração. Assim que notou que tinha o reino sob seu pleno controle, mandou matar todos os oficiais que haviam participado do assassinato do rei, seu pai. Contudo, não executou os filhos dos assassinos, mas agiu de acordo com o que está escrito na Torá, o livro da lei de Moisés, exatamente como Yahvé, o Senhor, ordenou. Os pais não morrerão em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar de cada pessoa pagará com a vida por seu próprio erro e pecado. Mais tarde, Amazias convocou Judá e o dividiu conforme as suas famílias, nomeou comandantes de 1.000, chefes de 100 homens em toda a região de Judá e Benjamim. Então reuniu todos os homens com mais de 25 anos e constatou que podia contar com 300 mil guerreiros prontos para o serviço militar. Eu vou dar uma parada e fazer um apêndice aqui, um parêntese. É claro que quando nós ouvimos textos do Antigo Testamento, da história da revelação, quando nós vemos o próprio Senhor estabelecendo para aquele momento um tipo de castigo ou um tipo de punição que chegava até a morte, isso nos causa estranheza e nos causa desconforto. Mas você tem que lembrar que era o início do processo com o reino de Israel e também que a partir de Jesus Cristo, nós somos cristológicos e cristocêntricos. A partir de Jesus Cristo se estabelece a verdade absoluta, inequívoca, indiscutível, uma verdadeira jurisprudência. Ou seja, qual é o sentido que Deus queria estabelecer? Que Deus estabeleceu no aspecto da jurisprudência para que a história de Israel caminhasse. Então, nós temos que fazer uma leitura cristocêntrica, cristológica, porque a partir de Jesus há uma continuidade do Antigo Testamento, mas só que agora com Jesus dizendo: foi isso que eu sempre quis estabelecer com vocês. Era assim que eu queria proceder com vocês, que eu queria que vocês procedessem. E na comunidade primitiva do Novo Testamento, então já se estabelece um novo modelo, um novo paradigma. Pastor, mas não há uma continuidade em relação ao antigo? Sim, no princípio geral, há uma continuidade com relação ao propósito de Deus. Ponto. Por isso, Jesus é chamado o filho de Davi, e ao mesmo tempo, Senhor de Davi, o Messias de Israel. Então, há uma continuidade. Só que Jesus estabelece o que significa verdadeiramente a lei e a profecia, como a lei tinha que ser aplicada e como a profecia devia ser interpretada. E a partir de Jesus, é o nosso caso, já no primeiro século, a igreja começa a se estabelecer no modelo de vida e parâmetro de vida que Jesus nos ensinou. Então vamos lá, repetindo, há uma continuidade óbvia e de linha geral, mas Jesus vem e estabelece o sentido real, o propósito real da lei e o propósito verdadeiro da profecia, nos dando então a continuidade do Antigo Testamento e, ao mesmo tempo, com a sua nova jurisprudência, estabelece a verdade total sobre todas as coisas, sobre a lei e a profecia. Por isso nós somos cristãos e não somos do judaísmo, porque nós não continuamos com algumas práticas que o judaísmo ainda mantém. E Paulo já enfrentou isso, ele começa a estabelecer na igreja o verdadeiro sentido. Ele ficou 3 anos estudando o Antigo Testamento e a vida de Jesus. 3 anos no deserto da Arábia, ele que era um teólogo. Depois de 3 anos estudando, ele pôde verificar que Jesus de fato era o Messias, mas que a mensagem para nós, para os gentios, tinha que ser pregada segundo o parâmetro de Jesus. E ele sai pregando o evangelho que nós conhecemos. Tá bem? Então, causa estranheza, sim, causa desconforto, claro, mas e temos que entender que isso é parte da história da revelação de Deus até que ele se revelou plenamente em Jesus. Repito, há uma história de revelação. Deus ia se revelando, foi se revelando, até que se revelou por completo em carne, osso, espírito. Ele é o Logos de Deus, no princípio. Era a palavra, e a palavra estava com Deus, a palavra era o próprio Deus. João, no início, né, no princípio, nós conhecemos como verbo, não é verbo ali, é logos, né? Então, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então, Jesus vai estabelecer a verdade absoluta sobre Deus, e a verdade é revelada, sendo feita a revelação a partir de Jesus, nós temos uma nova leitura. O Novo Testamento faz uma nova leitura para toda a história da revelação de Deus e para o futuro também. Ok, então, para tirar a sua estranheza e o seu desconforto. Versículo 6. Também contratou em Israel 6.000 homens experientes em combate pelo valor correspondente a 3,5 toneladas de prata. No entanto, um homem de Deus foi até ele e lhe advertiu: Ó rei, não deixes o exército de Israel caminhar contigo, porquanto Yahvé, o Senhor, não está com Israel, isto é, com todos os de Efraim. Contudo, se julgas que serás fortalecido para a guerra desse modo, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem todo o poder para cooperar e também para fazer cair e derrotar. Então Amazias questionou ao homem de Deus: mas sendo assim, que se fará de 3,5 toneladas de prata que paguei pelo serviço dessas tropas treinadas de Israel? Ao que ele prontamente respondeu: eis que Yahvé, o Senhor, tem muito mais para lhe dar do que toda essa prata. Outro parêntese. Nesse período histórico, Israel não estava caminhando em comunhão com Yahvé. Portanto, o Senhor não queria que o rei se aliasse com a apostasia do Reino do Norte. Então, o Sul não estava caminhando segundo a vontade de Deus e o Reino do Norte também não. Aspectos do Reino do Sul nós vemos de concordância com a vontade de Deus, mas o Reino do Norte, cada dia, ia apostatando mais. Em qualquer época e lugar, Deus conserva pessoas para proclamar sua mensagem com fidelidade, sabedoria e poder. Quem sabe ele não esteja preparando você para ser uma testemunha dele, para que você seja expressão de fidelidade, sabedoria e poder. Aqui Deus usa mais uma vez um profeta anônimo, o rei, para aconselhar o rei e viver à altura do seu significado, do seu próprio nome. Amazias quer dizer força de Yahvé, que reinou de 796, 796 a 767 antes de Cristo. É melhor sofrer com Deus, irmãos, do que se alegrar longe do Senhor. É muito melhor perder um dinheiro aplicado com a vontade de Deus do que teimar em continuar na desobediência e sofrer perdas ainda maiores. Obedecer a Deus, por mais custoso que seja, sempre trará lucro. E não pense em lucro só financeiro, econômico, né? Pense no lucro da sua vida abundante e na sua vida eterna. Versículo 10, então, fechado o segundo parêntese, com o rodapé. Então, Amazias separou as tropas que haviam sido recrutadas de Efraim e ordenou que retornassem para sua terra. Entretanto, eles se sentiram ofendidos e partiram para sua terra furiosos contra Judá. Amazias, encorajado, conduziu seu povo e foi ao Vale do Sal, onde com seu exército matou 10.000 dos filhos de Seir. Da mesma forma, capturou outros 10.000 que conduziu para o alto de um penhasco e os atirou de lá, e todos eles morreram despedaçados. Perceba, outros textos que vão nos causando mal-estar por causa da mortandade, né, da violência e da morte, tá bem? Jesus vem e não deixa apedrejar uma mulher pega em adultério. Ou seja, e olha para o leproso, olha para o cego, olha para o aleijado. Então, ele vem estabelecer a verdadeira vontade de Deus. Mas, nesse momento, ainda acontecia assim. Entre mentes, as tropas que Amazias havia mandado de volta cancelado sua cooperação na batalha, atacaram cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3 mil pessoas, saquearam todas as propriedades e levaram grande quantidade de despojos, que, nesse ínterim, Amazias retornou da chacina dos Edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir entre os despojos de guerra, os quais estabeleceu como seus próprios deuses e protetores. Reverenciou tais ídolos e queimou incenso diante deles em adoração. Então a ira de Yahvé, o Senhor, acendeu-se grandemente contra Amazias, e Deus lhe enviou um de seus profetas que o questionou: por qual razão buscaste os deuses desse povo, os quais não foram capazes de livrar o seu próprio povo da tua mão? Enquanto ele ainda falava com o rei, esse lhe interrompeu e declarou: porventura fizemos-te conselheiro do rei? Cala-te, ou preferes ser morto agora mesmo? Então o profeta de Deus calou-se, não sem antes adverti-lo: sei que Deus decidiu destruir-te primeiro, porque fizeste tudo isso, e depois, porquanto não deste ouvidos à advertência que te trago. Depois de buscar conselhos e sugestões, Amazias, rei de Judá, mandou transmitir a Jeoás, filho de Jeoacás, neto de Jeú, rei de Israel, o seguinte desafio: vem, vamos medir forças. Mas Jeoás, rei de Israel, mandou responder a Amazias, rei de Judá: o simples espinheiro do Líbano mandou dizer ao notável cedro do Líbano: dá tua filha em casamento a meu filho. Mas um grande animal selvagem que estava no Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Tu imaginas contigo mesmo: eu derrotei Edom, e assim teu coração se enche de arrogância, vaidade, para te gloriares. Agora, pois, fica quieto em teu palácio. Agora, por que provocarias uma desgraça apenas para destruir a ti e a Judá? Contudo, Amazias também não atendeu a essa advertência, porquanto tudo isso era propósito do próprio Deus, a fim de entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porque buscaram adorar e servir as divindades de Edom. Então, Jeoás de Israel partiu para batalhar contra Amazias, rei de Judá, em Bet-Semes, no território de Judá. Judá foi completamente derrotado diante do exército de Israel, e cada soldado fugiu para sua casa. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o conduziu até Jerusalém. Ele derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele tomou posse de todo o ouro e de toda a prata e de todos os objetos sagrados encontrados na casa de Deus, que haviam estado sob a guarda de Obed-Edom, e ainda dos tesouros do palácio real. Também fez reféns e então retornou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais fatos históricos passados durante o reinado de Amazias, do início ao fim, estão todos relatados nos escritos dos reis de Judá e de Israel, conforme a tradição, a partir do momento em que Amazias decidiu não obedecer à palavra do Senhor, muitos de seus colaboradores conspiraram contra ele em Jerusalém e ele se viu obrigado a fugir para Laquis, porém, mesmo assim, o perseguiram até lá e finalmente o assassinaram. Seu corpo foi transportado de volta a cavalo e sepultado junto a seus antepassados na cidade de Judá. Irmãos e irmãs, que alegria! Mais um capítulo da Bíblia lido para você. Nosso primeiro objetivo é ler a palavra, para que todo irmão e toda irmã que desejar tenha a palavra toda lida. E leia também, e escute também. Nosso segundo objetivo é destacar só alguns elementos para fazer uma devoção. Então lembre, é melhor sofrer com Deus do que se alegrar longe do Senhor. É muito melhor perder um pouco de dinheiro aplicado contra a vontade de Deus do que teimar em continuar na desobediência e sofrer perdas ainda maiores. Obedecer a Deus, por mais custoso que seja, sempre nos trará lucro. E aqui nós temos mais uma fotografia, mais um fragmento da história do Reino do Sul e do Reino do Norte, de Judá e Israel. Que Deus te abençoe, te guarde, abençoe sua família, abençoe os irmãos da sua igreja, com quem você vai estar amanhã. Que Deus abençoe a próxima semana e que a palavra do Senhor continue trazendo luz para o seu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém.